resgatar. Esperamos esse grande dia, e eu sei que logo vai chegar. Nossos passos, Jesus se aproxima, está vindo pra me resgatar. Ele vem com grande glória sobre as nuvens. Ele vem com muitos anjos, força e poder. Ele vem com grande glória sobre as nuvens. Ele vem com muitos anjos, força e poder. Vai chegar.